Eles estão infiltrados em todo lugar, esperando o momento para atacar, se apossar do que não lhes pertence nem pertencerá. Somente se roubar, e isso eles fazem bem, melhor que ninguém. Criaturas da noite, véi, pulhas do além. Veja bem, se não tenho razão, com certeza um deles já disse ser seu irmão. E você na ilusão lhe estendeu a mão, o chamou de parceiro, e o Judas o vendeu por 30 dinheiros. É desse tipo, véi, que agem os escrotes. O que importa é se dar bem, ser o primeiro. Não importa comer todas as meninas, ser o mais gostoso, orgulhoso de tudo que tem, de tudo que faz. Só que pra isso trocam Cristo por Barrabás. Você bem sabe quem são, apesar dos codinomes, dizem ser homens, empresários, donos de gravadoras, diretores de rádio, produtores, supremos senhores dos anos 90. Presunção nojenta, de suas línguas escorrem secreções purulentas, se deixam ofuscar pelo brilho da ambição, sem condição de ocuparem os lugares que ocupam. Se desculpam pelas merdas que fazem, mas continuam fazendo, e a gente se fudendo, é foda. Empresário rouba seu dinheiro, dono de selo, mexeriqueiro, interesseiro. Diretor de rádio só rola seu som se tiver troco. Produtor inescrupuloso só quer ver seu ovo. Sei que tem muitos caras propondo nessas áreas, na maioria são pilantras sem vergonha na cara. Se fossem profissionais, trabalhassem direito, o nosso rap nacional teria mais respeito. A culpa não é só deles, de muitos rappers também. Só são comercial, só querem se dar de bem. Dizem que não prejudicam, nada a ver com isso. Enchem vidas e ouvidos com seu fétido lixo. Temos que dar um jeito de nos livrar desses caras, fazer com que nos escutem, nos engulam na marra, mostrando um som convincente, cada vez mais consciente. Batidas pesadas, guitarras distorcidas, só porradas. Chega de melô, tocação de horror. Rap de verdade, peso nacional, qualidade acima do normal. Hit na batera, Zeca no baixo, pé na guitarra, Marcelinho nos scraps. Câmbio negro é assim, véi. E assim falou o X.